Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. Aqui estamos nós, outra vez, enriquecendo nossos espíritos. Porque se enriquecermos os nossos espíritos, consequentemente a nossa vida tornar-se-á melhor. É Jesus quem diz no Evangelho: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Procurar o reino de Deus e sua justiça é instruir, é educar, é espiritualizar. Porque sem essa qualidade de elevação espiritual, governo nenhum do mundo solucionará os problemas de seus povos para valer. Nações que estão muito bem economicamente, a sua gente está ressequida, suicídios, eutanásia. E ainda acusam Hitler. Há êmulos de Hitler aí piores que ele. Desde quando chacinar, matar é solução para qualquer problema? Todos os governantes da Terra, mesmo os que não se consideram cristãos, deveriam refletir sobre isso, sobre esta palavra de Jesus, está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E no versículo 34 do mesmo capítulo 6, o divino mestre, o divino educador, declara a consequência de procurarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça e termos as coisas materiais acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia já basta o seu mal. Vamos traduzir isso aí em miúdos. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Nós poderíamos dizer: criançada, buscai primeiro aprender, instruir, vão para a escola, vão para o colégio, vão para a faculdade. Vocês então estarão melhor preparados intelectualmente para as lutas da vida, conseguirão empregos melhores, colocações superiores, porque procuraram, em primeiro lugar, instruir, educar o espírito. No caso, eu diria, porque eles procuraram a instrução. E aí consegue melhores empregos, é claro. Por isso eu sempre digo, LBV se bate para que o povo seja instruído, para o povo ser arrancado da escuridão. Porque a pessoa instruída, ela se torna liberta de muitas coisas. Mas ela vai se libertar realmente quando ela se educar também. Que instrução são as letras materiais. A educação é a convivência em sociedade. Leva a isso, melhor. Mas não basta educar, é preciso também espiritualizar a criatura. Então, entenderam? Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Quer dizer, Jesus está falando sublimadamente, bem adiante do ensino que eu troquei miúdos assim para vocês entenderem. Se forem para a escola, vão ter melhor oportunidade na vida. Então Jesus diz, se procurarmos o reino de Deus e sua justiça, quer dizer, se aprendermos as coisas da grande universidade universal, que é a inteligência de Deus, e o coração de Deus, então as coisas materiais nos serão acrescentadas. Porque estaremos entendendo e cumprindo a lei de Deus por sabedoria e por misericórdia para com nós mesmos. E aí, então, não haverá necessidade de ficarmos inquietos sobre o dia de amanhã. Ele diz aqui, pois o amanhã já trará os seus cuidados. Há tantas pessoas que sofrem imaginando coisas que não vão acontecer. E Jesus diz, terminando, a cada dia já basta o seu mal. Jesus assim está combatendo a fome. Ele está combatendo o cavalo preto, hein? Do terceiro selo. Ah, você pegou a minha pregação hoje? Quer saber que é, que cavalo preto é esse? Então deixa eu aqui abrir o Apocalipse. Você tem aí a Bíblia Sagrada? Você tem o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração? A publicação da LBV Mundial, não tem? Deixa de ser bobo, rapaz. Vai logo adquirir, você vai aprender bastante. Não está gostando do que nós estamos dizendo aqui? Mas vamos lá. Às vezes a pessoa passou pela rede da boa vontade, pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas ficou muito tempo sem ouvir, viajou, etc. Que ele falou aí em terceiro selo, cavalo preto, o que é isso? Então vamos lá, para você que está nos ouvindo agora. Capítulo 6, versículos 5 e 6 do Apocalipse de Jesus. E quando o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem e vê. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eis aí, meu amigo e irmão, que estava me ouvindo pela primeira vez, não houve a... algum tempo, voltou a ouvir, minha irmã, nas mesmas condições. O cavalo preto, o terceiro cavalo é a fome, resultante do cavalo número 2, que é vermelho, que é a guerra. A guerra traz miséria, não traz só a morte. Traz a fome, traz o desespero. Por isso é que eu falava, naquele ensinamento de Jesus, do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E o versículo 34, mesmo capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia já basta o seu mal. Eu falava que se seguirmos esses ensinamentos do Cristo, aí nós vamos nos livrar de muita coisa, como se prepara melhor para a vida quem pôde estudar, não é isso mesmo? Bom, quando Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, ele vai logo nos mostrando que nenhuma crise para quem está integrado nesse pensamento é insuperável. Eu não temo crises. Eu costumo dizer que dificuldades são presentes de Deus à nossa inteligência. A Legião da Boa Vontade, por exemplo, já enfrentou grandes crises de natureza financeira, econômica, porque ela realiza mesmo, o seu leque de atividades é de pasmar. Muita gente que vem ao Brasil diz isso para mim, diz isso para os legionários da Boa Vontade, e gente que está lá fora também. Muitas organizações louváveis tratam apenas desse aspecto da dificuldade social. E tem o nosso aplauso e o nosso apoio. Quantas instituições nós ajudamos? E as dificuldades da LBV são grandes. É que tudo na LBV, nós legionários, procuramos gerenciar da melhor forma possível. Nós realizamos essas coisas, esse leque aberto em cima de várias atividades, porque o nosso fundamento é Jesus. Como é de você também, que às vezes só pode tratar de um setor e já está fazendo uma grande coisa. Deus o abençoe, Deus a abençoe. A dificuldade só derruba o covarde, o fujão. Eu não acabei de dizer? Dificuldades são prêmios de Deus à nossa inteligência. Geralmente o homem cresce quando desafiado. Mas desafio não precisa que seja uma guerra, o desafio. Ah, as guerras se viram porque serviram muito, porque a humanidade cresceu mesmo. Oh, satélites, isso e aquilo. Mas será que só pode ir por esse caminho? O que é que nós somos? Gente ou animais? Ih, até uma ofensa dizer isso aos nossos irmãos animais. Desculpem. É, pobreza de linguagem. Quem está com Jesus fica de pé. É aquele meu pensamento. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. E no exemplo de Jesus, no exemplo da LBV, o legionário, o voluntário vai ajudar, porque sabe que está cooperando com ele. Porque eu passo, todo mundo passa. O próprio Cristo diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E vai ajudar a Legião da Boa Vontade, e vai ajudar lá quem quiser. No exemplo da LBV, aí ela vence as crises. E como eu disse aqui, na verdade não há crise insuperável em nenhum lugar do mundo. O ser humano afastado de Deus é que vive essas situações sucessivas de dificuldade. Um dia a guerra não será mais necessária. O homem vai evoluir sem a miséria. Será que para evoluir tem que estar na miséria? Para ser sacudido? O que acontece é que a gente não observa com a inteligência do cérebro e a inteligência do coração, tem que ser as duas unidas. Educar e espiritualizar. Os ensinamentos de Deus. Mas longe o fanatismo, o sectarismo, a intolerância. Aqui está um homem falando com vocês que não acredita em dificuldades eternas. E procura vencê-las todas, firmado no poder de Jesus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Eu acredito em milagres, sim, no milagre do trabalho, no milagre das realizações. Dificuldades, lutas que temos que enfrentar. Cavalo preto, fome, temos que enfrentar. Nações que foram destruídas, por exemplo, a Alemanha e o Japão, elas se levantaram, É, Zé. Bom, teve lá a Alemanha, a Europa, teve a ajuda do Plano Marshall. Aquele comandante americano lá do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Marshall. E os Estados Unidos, eles levaram dinheiro lá para a Europa. Eles precisavam de ter o mercado europeu depois, né? Mas, e na, no Japão houve o general Douglas MacArthur. Me lembra muito aquele Comodoro Perry, que esteve na, no Japão, abriu as portas do Japão há séculos. E estudou bastante a cultura japonesa, mas isso é uma história muito comprida. Depois eu falo para vocês. Vou contar essa história. Esse comandante, o Douglas MacArthur, me lembra muito ele. Douglas MacArthur, quando jovem oficial, ele esteve no, no tempo que houve aquela guerra Rússia-Japão. Ele esteve com o pai dele, o Arthur, no meio de oficiais japoneses e pôde estudar bem a cultura japonesa e o destino, chamemos assim a vontade de Deus. Muitos anos depois levou aquela situação, ele ficou muito lá nas Filipinas, né? E acabou entrando no Japão no final da guerra. E valeu muito aquele conhecimento. Estudar é importante, respeitar a cultura dos outros povos é importantíssimo. Mas, tanto o Japão quanto a Alemanha, como exemplo, preocuparam-se muito com a cultura do seu povo. O estudo, aliás, a educação, a instrução do seu povo. E com o estudo de base, o ensino de base, é uma coisa que o Brasil precisa preocupar-se. Senão é aquele funil, dois ou três chegam às faculdades, já vêm de famílias abastadas ou bem situadas, classe média ainda existe, alta aquela coisa toda. E... não, nós temos que democratizar o estudo, democratizar o saber. Mas é preciso espiritualizar o povo, ou os povos, senão... um povo instruidíssimo, o povo alemão, está lá na raiz de duas grandes guerras mundiais. Eu não vou entrar no mérito, se foram levados a isso, eu não vou entrar. Senão é levar um programa inteiro, vários programas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, disse Jesus. E diante do cavalo preto, terceiro selo, e diante do cavalo segundo e do cavalo quarto, o segundo é a guerra, é o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo preto, é a fome. Não costuma se dizer assim, a fome é negra. Eu vivia ouvindo isso quando era garoto. E vem um amarelo, que é a doença, a miséria provocada pela guerra e pela fome. Nós temos que observar bem essa regra econômica de Jesus que eu estou repetindo para você. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Inclusive estaremos na faixa de Deus. Eu acho que ele sabe alguma coisa, criou o universo. Acho que Jesus também sabe. Ele não é um com o Pai Celestial e diz lá, o Pai não cessa de trabalhar e eu com ele. Para que não caiamos naquela situação anunciada pelos profetas Amós e Ezequiel. Uma ocasião que os homens jogariam ouro, dinheiro pela janela porque não valeriam nada. É uma espécie assim de loucura das nações. Ora, uma humanidade que já sofreu duas guerras mundiais, vive sempre ameaçada por uma terceira. Não há mercado hoje aí de elementos, plutônio, urânio. Para mão de quem essas coisas vão? É preciso muita atenção. Porque realmente os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram.